Já o bang acelerou, hashtag estourou. Só moleque bolado, flor e pano rimador. O bang prosperou, os mano abraçou, as gata viciou. Já o bang acelerou, hashtag estourou. Só moleque bolado, flor e pano rimador. O bang prosperou, os mano abraçou, as gata viciou. Cana tipo Tupac, jogador bang do cash. Evoluiu, já é moleque, gata, curte. Nasci no berço do rap, desde novo já nas track. Fábrica de fazer rima, hit, curte. Eu canto pra você, faço você dançar. Meu rap é sedução, gata, curte. Vou seduzir você, dançar contigo e te beijar. É mente, corpo e coração, gata, curte. Floripa tropical, cultural, rap del, gueguegel, praia, rap azul do céu. Paz e vitória é nosso troféu. Prosperou sem o fel, liberdade, fim de a pampa no hotel. Eu e você, minha dama, você seu nego drama. É verso, poesia, flow e frase de quem ama. Rap e vida praiana, floripana e floripana. Curtindo a vida e rap no rolê fim de semana. Já o bang acelerou, as tech estourou. Só moleque bolado, floripano rimador. O bang prosperou, os mano abraçou, as gata viciou. Já o bang acelerou, as tech estourou. Só moleque bolado, floripano rimador. O bang prosperou, os mano abraçou, as gata viciou. Sou gama, sou rimador, sou floripano, eu mando bem. O rap é minha armazém, favela chique no ar. Som do carro, Jorge Ben, Legião e Ruten Clan. Na BR eu tô a 100, eu e a princesa na paz. Rap, reggae, céu azul, no rolê por Balneário. Camboriú tá bombando, praia e sol rachado. No bondinho, paisagem, visual, eu e ela. Vim de Floripa pra cá, admirar a vista bela. Gata, vem pra conhecer esse rolê divertido. Vamos subir lá no topo, ar do amor. Amor que eu respiro, o ar natural que eu preciso respirar. A natureza, visual louco, praia da Laranjeira. Então desce o bondinho do topo pro paraíso. É o gama tirando onde é princesa comigo. No domingo, dia lindo, calçadão, banho de mar. Evoluiu, já é vitória, floripano, que é praia. Já o bang acelerou, as tech estourou. Só moleque bolado, floripano, rimador. O bang prosperou, os mano abraçou, as gata viciou. Já o bang acelerou, as tech estourou. Só moleque bolado, floripano, rimador. O bang prosperou, os mano abraçou, as gata viciou. Gato, o bang acelerou, vem curtir, vamos praiar. Guinevate conquistou, beijos na beira do mar. Lindo dia pra se amar, passear, curtir, hit, desfrutar, ficar contigo no restaurante, piquenique. Harmonia, sintonia, água fria, fica quente, céu azul, eu e tu. Vários beijos caliente, depois de praia da mar. Ducha pra depois bailar, hoje nós vamos zoar. Rap no baile gata, rap do samba da mar. Drink do bom pra tomar, noite bonita, luar, cama, banheiro. Se amar, tudo de bom pra curtir. Graças a já conquistei, graças a já seduzi, graças a já te contei. Pra iluminar meu dia, me acender com seu amor. Sua luz, o seu jeito doce que me conquistou. Nosso romance rolou, nossa magia surgiu. Sua beleza encantou, meu coração se abriu. Já o bang acelerou, as tech estourou. Só moleque bolado, floripano, rimador. O bang prosperou, os mano abraçou, as gata viciou. Já o bang acelerou, as tech estourou. Só moleque bolado, floripano, rimador. O bang prosperou, os mano abraçou, as gata viciou.